meu corpo está em chamas! Sinto meu corpo arder! A cidade levou-me para longe! As ruas estão mal iluminadas! O sangue escorre no meu corpo! As minhas vestes estão ensanguentadas! A noite está fria! O meu corpo está em chamas! A noite está fria! O meu corpo está em chamas! Grito! Corpo!